que eu vou te abafar. Não dá pra você, quer dar ré pode chegar, mas vem com a certeza que eu vou te abafar. Vem, vem tranquilo, vem, vem tranquilo. Você não passa de comédia, o meu grave é sinistro. Vem, vem tranquilo, vem, vem tranquilo. Você não passa de comédia, o meu grave é sinistro. Você é lero lero. Vem, vem tranquilo. Vem, vem tranquilo. Você